your position, I'd put down all my ammunition. I'd wonder why it had taken me so long. But Lord knows that I'm not you, and if I was, I wouldn't be so cruel. Cause waiting on love ain't so easy to do. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be playing, playing your fool? No, I can't always be waiting, waiting on you. I can't always be playing. Jack Johnson na Rádio Comercial, é o surfista havaiano que anda no top nacional. Eu sou a Marta Santos e proponho uma ótima noite ao som da Comercial. E que vem aí não do Havaí, mas de Lisboa, muito cool. O António Sérgio vai já ouvi-lo nas horas. Millennium BCP Silver e Prestige. Os três magníficos levam-no ao cinema sem pagar. Apresente o seu cartão de crédito numa sala Luz ao Mundo e na compra de um bilhete a preço normal oferecemos-lhe outro. Millennium BCP. A vida inspira-nos. Oferta máxima de um bilhete por dia por cartão não acumulável com outros descontos. Mas o meu Adonis tem um segredo que não quer contar ao seu terrãozinho. Oh! Um segredo que há 10 anos faz tanta gente feliz. Vou aqui tentar falar com o massagista da seleção. Está tudo bem com o Cristiano Ronaldo? Sim, foi só um toque. Mas ele dizia-lhe qualquer coisa, queixava-se de dor? Não, dizia-me que se eu aderir ao cartão T pago menos 10% do meu seguro automóvel e tenho 10% de desconto em gasolina ou 1% em todas as compras. Além disso, quem abrir conta no BES tem ainda mais vantagens. Tem 20% de desconto no seguro automóvel e pode ganhar 25 viagens duplas ao Mundial para apoiar Portugal. Está tudo ok. Não me diga que não arranja um bocadinho para aderir ao cartão T. Ligue 707-246-246 e peça o seu desconto T. Cartão T. Quem tem, só tem a ganhar. Uma parceria BES Tranquilidade. Vantagens associadas ao cartão de crédito T. TAE 22,78%. Concurso publicitário número 55-2006, aprovado pelo Governo Civil de Lisboa. 2 minutos depois da meia-noite, já na Comercial, o António Sérgio. Boa noite. Olá, viva, cá estamos para mais uma rodada, como se costuma chamar. E a nossa rodada é, para mim, pelo menos... um terça, sábado, neste horário. Penso que a Marta tem uma sobrecarga para o fim de semana, não é? Ou algures na programação. Sim, exatamente, mas é um prazer. Exatamente, era isso que eu ia dizer. De um modo ou do outro, a gente tem que encarar isto como um prazer. Se não fosse, para quê estar aqui, não é? Exatamente, e tu és o exemplo disso. Não, nós somos o exemplo. Uns mais velhos, outros mais novos. É preciso manter o gás, só isso. É preciso manter o gás a toda a força. E então vamos começar muito bem esta semana. Claro que sim, claro que sim. Fica o voto de uma noite muito feliz para vocês todos aí em cima. Os que deixarem de estar connosco, mas tirando a Marta, que tem desculpa por causa do trabalho, os outros não têm desculpa absolutamente nenhuma. Fiquem sintonizados na Comercial. A companhia, não é por sermos convencidos, é boa, ok? Garantidamente. Tchau. Então até amanhã. Terça a sábado, meia-noite, 3 antenas da Rádio Comercial. Olá, boa noite, às horas. O António Sérgio, nas horas. Antenas da Rádio Comercial, espaço meia-noite 13. António Sérgio, nas horas sons do arranque de hoje para a tripla com Night Clubbing. Um tratamento especial para o clássico de Iggy Pop. Okay, is it Jimmy Cliff? Joe Strummer, recordando Jimmy Cliff. Rudy, a message to you, Rudy. Iniciais da Triple Hora de António Sérgio nas antenas da Comercial, Joe Strummer sim, de Jimmy Cliff o tema não, este é da Hard Day Fall, isso sim, de Jimmy Cliff. Houve aqui um ligeiro engano, para começar não está nada mal. Boa noite. Certeza que já sentiu que a cidade é uma selva. What a strange place for a party. Que o digam um grupo de animais do Zoo de Nova York que invade a cidade para resgatar um leão adolescente. Who put that bother? A Rádio Comercial apresenta Selvagem. Uma hilariante comédia de animação da Walt Disney Pictures. Ganhe convites para toda a família para a antestreia. Estreia mundial a 12 de Abril. Com a garantia Rádio Comercial. Quando ouve aquela música e não sabe o nome, nem quem canta, escreva nesse preciso momento Comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Noite dentro na Rádio Comercial, a emissão de terça-feira convosco, neste caso até às três. As próximas sete músicas são uma oferta Ótimos. Ótimos, segue o que sentes. Capsule Seal, de um velho original de uma banda feminina norte-americana, do que nos escapa agora o nome, talvez Go-Go's, mas se for erro, perdoem, os Funboy 3 e a tal versão brilhante. Também nas músicas em alinhamento, oferta ótimos. We are together! Primal Scream. Come together. We are unified and on one accord. Because together we got power. Apart we got power. Provavelmente já sabe que o BPI tem grandes soluções em crédito à habitação. O que ainda não sabe é que o BPI agora tem um spread muito, muito pequeno, desde 0,29%. Para mais informações, dirija-se a qualquer balcão BPI. Crédito Habitação BPI. As soluções mais completas e spreads desde 0,29%. Muito pequeno. Rádio Comercial. Rádio Comercial. It was 100 degrees as we sat beneath a willow tree whose tears didn't care. They just hung in the air and refused to fall. It's a fall. Título mais catchy que conseguiram fazer até agora, depois de anos e anos a temarem nos temas de 7 ou 8 minutos, os Death Cab for Cutie foi o single Crooked Teeth Heaven. Também nas músicas oferta ótimos Wouldn't Change a Thing. Everything that's been held back, made alive. podem ter desligado as guitarras da corrente, mas esta vai ser uma digressão cheia de energia. Blind Zero, Confidências 2006, a digressão acústica. Dia 8 de Abril, sábado, no Centro Cultural de Belém. Ganhe convites em radiocomercial.clix.pt. Com a garantia Rádio Comercial. Rádio Comercial. Rádio Comercial. Toca mais. Gosto de vir trabalhar alegre e gosto de me ir embora feliz. Toca animar. Treat me like a fool. Treat me mean and cruel. But love me. Break my faithful heart. Go. Noite Dentro, edição Triple Hour, António Sérgio, nas horas da comercial até às 3, foram os Little Willies e o título Love Me. Uma nova para Donald Fagen, de regresso. Por enquanto apenas este single, H-Gang. Esta primeira série de 7 músicas em oferta, ótimos Cego Santos, uma recente gravação de Donald Fagen, Rage Gang, que ficou por aqui entre as muitas soltas da tripla hora de António Sérgio na Rádio Comercial. Rádio Comercial toca animar em Torres Vedras, Lourinhã e Mafra 99.8. Provavelmente já sabe que o BPI tem grandes soluções em crédito à habitação. O que ainda não sabe é que o BPI agora tem um spread muito, muito pequeno, desde 0,29%. Para mais informações, dirija-se a qualquer balcão BPI. Crédito Habitação BPI. As soluções mais completas e spreads desde 0,29%. Muito pequeno. Make me burn a pellet on your floor. Make me burn a pellet on your floor. Make me burn a pellet soft and low. I'm broken, I got no. Been hanging around with good time friends of mine. Hanging around with good time friends of mine. keeping my back and shoulders tight. Come tomorrow, I'll be satisfied. If I can catch it fast, train and ride. So make me down a pallet on your floor. Make me down a pallet on your floor. Make me down a pallet soft and low. Babe, I'm broken, I got nowhere to go. Gillian Welch do álbum Soul Journey, Make Me a Pallet on Your Floor. Ben Harper. Sides of the Gun. Nas soltas da noite da comercial foi Ben Harper. The best music I've heard. Tal como o álbum do Ben Harper, bem recente também é este dos portugueses Dead Combo, Quando a Alma Não É Pequena, é o segundo volume. Studio can modify, modify. Os seus devaneios. Now be honest, you're bored. A sua visão do mundo. A equipa de comando do recolhimento das forças armadas. Podem dar uma hora de rádio. Hi, I'm Sarah. I've got something for you. A Rádio Comercial, numa iniciativa inédita, quer dar voz e música ao seu blog. O meu blog dava um programa de rádio. Inscreva-se em radiocomercial.clix.pt. Sábados ao meio-dia e domingos às 6 da tarde. Rádio Comercial, no nosso caso da Triple Hour, estamos a escassos 9 minutos, até um pouquinho menos da 1 da manhã. As rubricas fixas regressam a este espaço já na segunda hora, cerca da 1h45, com a viagem primeira de 4 esta semana downtown. Na terceira hora há espaço para Debaixo da Língua e para acolher tratamento, mas este mês de abril, em vez de colher de blues, uma colher de country music. Thank you.

rise as apologies may rise. I must be strong, stay an unbeliever, and love the sound of you walking away, you walking away. Mascara bleeds into my eyes. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back. O álbum chama-se O Kuravitz, So Much Better, assinado Franz Ferdinand, é o título mais habitual para aqui na Rádio Comercial, Walk Away. Gostamos de deixar também o pequeno venenozinho de um outro tema, não só individual como delicioso. Eleanor, Put Your Boots On. Triple Hour Noite dentro do Rádio Comercial. António Sérgio por aqui. O novo é Legend Fields e o genérico Bum Raps and Love Taps. Foi o tema Sharpening Skills. Maneiras de beber um café. Pingado, à italiana, carioca, garoto, curto. Mas só há uma maneira de fazer a sua pausa para café. Coffee Break. Coffee Break. Com João Vaz. De segunda a sexta, às 5h20 da tarde. Escolha um ano marcante da sua vida para acompanhar o café. Vá a radiocomercial.clix.pt. Sete músicas numa oferta ótimos. Ótimos, segue o que sentes. I used to walk all over town, all over town, past the streetcar lines and the reservoir. I used to wander all up and down, all up and down, waiting for love from someone. I was waiting for affection, but I was looking in the wrong direction. What I needed was not so much to be loved as to love. Yeah. I used to walk all over town, all over town, past the streetcar lines and the reservoir, reservoir. I used to wander all up and down, all up and down, waiting for someone's love a long time. Yeah. A young man is allowed to yearn, but it took me so long to learn that I needed not so much to be loved as to love. To be loved as to love. The crops are all in and the peaches are rotting. Oranges are piling their creosote thumbs, flying us back to the Mexican border. Spend all our money to win. be back again. Father's own father, he waded that river. Took all the money he made in his life. My brothers and sisters come work in the fruit trees. They rolled the trucks till they took down and died. Goodbye to my Juan, goodbye Rosalita. Adios, mis amigos, Jesus y Maria. You won't have a name when you ride the big airplane, and all they will call you will be deportees. Some of us are illegal and others not wanted. Our work contract's out and we've got to move on. 600 miles to the Mexican border. They chase us like outlaws, like rustlers, like thieves. We died in your hills and we died in your deserts. We died in your valleys. We died on your plains. We died neath your trees and we died in your bushes. Both sides of the river, we died just the same. Goodbye to my Juan, goodbye Rosalita. Adios, mis amigos, Jesus y Maria. You won't have a name when you ride the big airplane. And all they will call you will be deported. The sky plane caught fire over Los Gatos Canyon. A fireball of lightning, it shook all our hills. Who are these friends who are scattered like dry leaves? Radio says they are just deportees. Is this the best way we can grow our big orchards? Is this the best way we can grow our good fruit? Scattered like dry leaves and right on your topsoil. Be known by no name. Except deportees. Goodbye to my Juan, goodbye Rosalita. Adios, mis amigos, Jesus y Maria. You won't have a name when you ride the big airplane, and all they will call you will be Jonathan Richman e Billy Bragg. Que belo par. Jonathan com Not So Much To Be Loved As To Love, e Jonathan e Billy Bragg com Deportees, as primeiras em oferta, ótimos. Quando ouve aquela música e não sabe o nome nem quem canta, escreva nesse preciso momento comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Crédito Habitação BPI. As soluções mais completas. E um spread muito pequeno. Rádio Comercial. Thank you. atrás com este Body of Songs. Do reencontro com Bob Mould em Body of Song, valeram dois temas por aqui nas soltas da Triple Hora de António Sérgio na Comercial e na série de sete músicas em oferta, o ótimo Circle e Shine Your Light, Love, Hope. De regresso também, Morrissey. Ditches and the flat grey years in between. All I can see are the never laid, that's the never played symphonies. I can't see those who tried to love me, or those who felt they understood me, and I can't see those who very patient.

want because you cannot know yourself or what you really do. With all your power, with all your power, with all your power, what would you do? Do, do, do, do. Está de volta à sua rádio de sempre. António Sérgio. António Sérgio está nas horas. Nas horas. Meia-noite 3, de terça a sábado na Comercial, com a música conjugada no futuro mais que perfeito. Viagem Downtown. Por aqui termina a série de 7 temas em oferta. Ótimos. Segue o que sentes. O original de Bruce Springsteen, Thunder Road, entregue a Bonnie Prince Billy e Tortoise. Mary's dress way. Like a vision, she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me, and I want you only. Don't turn me home again. I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling. You know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright. Oh, and that's alright with me. You can hide beneath your cover and study your pain. Make crosses with your lovers and throw roses in the rain. And waste your summer break in vain for a savior to rise streets. Well, now I'm no hero, that's understood. All the redemption I can offer, girl, is beneath this dirty hood. With a chance to make it good somehow, what else can we do now except roll down? Well, I got this guitar and I learned how to make it talk. And my car's out back. If you're ready to take that long walk from your front porch to my front seat, the door's open but the ride it ain't free. And I know you're lonely for words that I ain't spoken, but tonight we'll be free, all the promises will be broken. There were ghosts in the eyes of all the boys you sent away. They haunt the dusty beach roads and the skeleton frames of burned out Chevrolets. They scream your name at night in the streets. Your graduation gown lies in rags at their feet. They're gone on the wind. So Mary climb in. This is a town full of losers and I'm pulling out of here to win. Provavelmente já sabe que o BPI tem grandes soluções em crédito à habitação. O que ainda não sabe é que o BPI agora tem um spread muito, muito pequeno, desde 0,29%. Para mais informações, dirija-se a qualquer balcão BPI. Crédito Habitação BPI. As soluções mais completas e spreads desde 0,29%. Muito pequeno. Vá, confesse lá, nunca lhe passou pela cabeça como seria viver na pele do sexo oposto? Eu agora por acaso tinha outra coisa para dizer, mas não posso. Pois bem, parecia. Então e que tal uma mudança de sexo? Não se preocupe, é rápido, indolor e pode ser muito divertido. De segunda à sexta, a partir das 4 da tarde. Pense como ela ou pense como eu. Peraí que ainda estou a recompor-me. Mudança de sexo. Comigo, Vanda Miranda, aqui na Rádio Comercial. Rádio Comercial Noite Dentro, a edição de terça-feira, meia-noite, 3, com António Sérgio nas horas. Let's go downtown. Viagens Downtown, imagine o que fomos, por um lado e por sorte, receber do Instituto Franco-Português. Tem que ficar o agradecimento. É uma coleção múltipla de edições de música produzida em França, de várias tonalidades. Neste caso, na coleção French Essentials, World Music produzida em França, onde, e como sabem, os franceses têm uma tradição muito grande, dá muitos e muitos anos. Aqui ficam os primeiros tópicos das viagens downtown. Africanos a gravar em plena Europa. Paloma, yeah, Paloma, yeah, Paloma, yeah. ngana masafa wali wilida kibe kasila mufene nye ibe silasaya nyawa kuma silasaya nyakonsi bali nene dunsara maulo na jidi lube kongkong ngana masafa wali wilida la kate sefuru soboteke kadije miluma kutuko songo ako badabali zimbo ila yani mfana lasaya terombe ngara luladia sabu ya mawayala. Hoje, não perder na manhã da comercial a visita de Tim, pelo que verificámos aqui na cabine da comercial, há microfones preparados, um para voz, um para guitarra, portanto deve ser aquele jeito do Tim de guitarra acústica a trazer um temazinho, um teminho ou dois para os ouvintes da manhã da comercial. Pedro Ribeiro e amanhã, a não perder, Tim tem álbum novo, ele e o outro, salvo erro, se me estou a enganar. Peço desculpa e emendo o mais depressa possível na próxima edição. A viagem downtown com World Music produzida em França e saliências para já para Tikanja Fagoli e Madina Dadaia. Produção em França 2005-2006, saliências nas viagens downtown desta semana. Jalimad e Tunkurá, ou melhor, Tunkurá. We'll be right back. Millennium BCP Silver e Prestige. Os três magníficos levam-no ao cinema sem pagar. Apresenta o seu cartão de crédito numa sala Luz ao Mundo e na compra de um bilhete a preço normal oferecemos-lhe outro. Millennium BCP. A vida inspira-nos. Oferta máxima de um bilhete por dia por cartão não acumulável com outros descontos. Todos sabemos que temos de pagar impostos. O que muitas pessoas não sabem é que podem doar 0,5% daquilo que pagam para instituições particulares de solidariedade social como a ACAP, Associação dos Cegos e Ambliopes de Portugal. Ao indicar o nome da ACAB na sua declaração de IRS, está a contribuir para melhorar a qualidade de vida dos nossos deficientes visuais. Colabore. Olhe por quem precisa. Já tenho aqui comigo Calé. Calé, houve ali uma troca de palavras mais acalorada com o Ronaldo. O que é que ele disse? Nada. Estava-me só a dizer que se eu aderir ao cartão T, pago menos 10% no meu seguro automóvel e tenho 10% de desconto em gasolina ou 1% em todas as compras. E foi só isso? Quem abrir conta no BES tem ainda mais vantagens. Tem 20% de desconto no seguro do carro e pode ganhar uma das 25 viagens duplas ao Mundial. Não me diga que não arranja um bocadinho para aderir ao cartão T. Ligue 707-246-246 e peça o seu desconto T. Cartão T. Quem tem, só tem a ganhar. Uma parceria BES Tranquilidade. Vantagens associadas ao cartão de crédito T. TAE 22,78%. Concurso publicitário número 55-2006, aprovado pelo Governo Civil de Lisboa. Rádio Comercial, o relógio acabou de marcar 12 horas. Olá, boa noite. Noite Dentro é a tripla hora entre terça e sábado nas antenas da Comercial para António Sérgio nas horas. Terceira hora é sempre feita com debaixo da língua. E pela segunda semana consecutiva, Talk is cheap, Andre Rollins. Yeah, you'll wait. Like, yeah, you'll give me the fucking time of day. You fucking cruel emasculators. Curmudgeon, old guy, you gotta let me slide. I can say all kinds of fuck things, remember? I'm 80, so you gotta let me go. So I've noticed the shift happen. Women are these amazing creatures who I love, fear, and respect. Girls are cool, but girls to me are just women in waiting. And when girls turn into women, an amazing thing happens. Like overnight at some age, they are uploaded with like 90 gigabytes of hardcore information as to the innermost workings of the male psyche. And you can read us like books. And the days of us bullshitting you to get your clothes off are firmly over. And it really sucks because we don't know any new ways to get your kid off. So we come at you with something that's older than a Steve Miller song. You know? Like, let's go and sit on your bed and talk about feelings. And when you were 17, that shit worked. If we could get you into your room and talk about feelings, then the bra comes off. Yes! And Conan the Barbarian is in again. And you become women and you see through us and you rip men new ones and you make their balls fall right out of their pants. And we come up, hey, you want to hang out with me? Like, sorry, I'm busy, Zorro. Why don't you go hump a couch leg? Ooh, the balls are gone. They're like, I hate lesbians. Ooh, you know? And so men are left in this kind of nowhere land in which they are supposed to become mature. And women, I don't know how you do it. Bam, you're a woman and you're just mature. And I've seen the whole dynamic shift now that I'm a man, at least as of age, and I am an adult as far as age goes, but I'm probably just another bullshit old boy with gray hair anyway. In spite of all my attempts to become mature, I've seen an interesting dynamic change. When boy dates girl, there's like this mutual level of this constant bullshit, which kind of makes it kind of exciting and kind of lovable when you look back at it. And there's like the normal night of dating, which ends in the furious coital interaction in the front seat of the piece of shit car. Total duration of the coital act is about 37 seconds, terminating with male ejaculation. An ejaculation so powerful and so heavy that it knocks the female back into her seat. And she's, you know, just reeling from the intensity of this blast. Still steaming, glowing semen is swinging from the ceiling, swinging from the rear view. It's an awesome sight. It's stunning, actually. It's beautiful. And so the guy is passed out for 15 to 30 seconds. It's the post-coital refractory period, where he's kind of the... And he wakes up, and his body involuntarily lunges forward in search of alcohol, beef products, and other men to bond with. He is held back by the seatbelt that he left on. So he's like... And now he's trapped in a vehicle, and he'll have to talk. No! And the girl's looking dreamily out the window, kind of recalling the 47 seconds of fury, and it felt nice. It was nice. And of course, she didn't have an orgasm, but she's new to sex, and she thinks that this is just a temporary situation. She doesn't know that this is basically the way it's going to be when she has sex with a male. And so the bitterness and the disappointment has not set in yet. So she's not angry going, "Where's mine, you little motherfucker? Get to work!" None of that. There's none of that going on yet. So we're still in that. That was nice. And she has a conversation out loud, but it's really to herself, where she's addressing her own future. She looks out the window and she says, "I'm going to have children someday." And the guy's like, "Yeah, I'm going to have kids someday too." And they both know that it's not with that person. So it's this really disembodied conversation. And she's like, "Yeah, I'm going to have children someday. Not with this fucking loser." And he's like, "Yeah, I'm going to have kids someday, but not with a chick I picked up at a fucking rock concert." And he knows he can wax expansively on the topic of kids, because he knows that it's not going to be with her. And he knows that she's about 50 dicks away from finding Mr. Right Dick to do the thing with. Okay, and so years go by, and men and women are now all grown up, and they still date, but the whole dynamic has changed. Now it's very above board and on the level, and they're in those nice restaurants hanging out, eating Caesar salad with a piece of grilled tuna or skinless chicken breast on top of the salad, watching our weight, drinking a glass of white wine. And they now are adults, so they're working real jobs, and they've dissolved their personalities into the job, where they now are human embodiments of the job. Radio Comercial. Comercial. tem sido habitualmente utilizado como separador, especialmente este tema Surfing faz parte do álbum novo Hello Waveforms de Willie Morbid. It's the best music I've heard. Alone, Jealous and Stoned. Please welcome Secret Machines. Secret Machines, Alone, Jealous and Stoned. O álbum aparecerá por aí. Tem o genérico Tan Silver Drops. Os nossos bitox são um bocadinho sola de sapato. O nosso arroz de marisco normalmente fica queimado. Mas temos o grande prato do dia. A melhor música não falha. Pedidos para o almoço. De segunda à sexta, à uma da tarde. Vá a radiocomercial.clix.pt, escolha um clássico e uma música nova. E almoce com uma banda sonora que é uma especialidade. Com a garantia Rádio Comercial. Chama-se Josh Ritter. O álbum The Animal Ears. You said to Paul, you know all those words we wrote are just the rules of the game, and the rules are the first to go. But now talking to God is Laurel begging Hardy for a gun. Got a girl in the war, man, I wonder what it is we've done. Paul said to Petey, you gotta rock yourself a little harder. Pretend the dove from above is a dragon and your feet are on fire. But I got a girl in the war, Paul, the only thing I know.

fazendo no Rádio Comercial António Sérgio nas horas. Já estamos na meia hora final da edição de hoje, que nos há de levar às 13 e que há de incluir daqui a pouco a colher de country para tratamento. Entretanto, faça o Jetson e a retoma de temas de há um bom tempo atrás, ultimamente esquecidos, para o álbum Cruel and Delicious. Yeah. Colher de country, clap your hands, say yeah. Rádio Comercial toca animar em Viana do Castelo 97.7. Toca animar. Provavelmente já sabe que o BPI tem grandes soluções em crédito à habitação. O que ainda não sabe é que o BPI agora tem um spread muito, muito pequeno. Desde 0,29%. Para mais informações, dirija-se a qualquer balcão BPI. Crédito Habitação BPI. As soluções mais completas e spreads desde 0,29%. Muito pequeno. Eles são os primeiros a protestar. Queria só dizer que estou há 18 anos nas listas de espera para ser operado ao baço e o meu médico já me disse que depois da operação só tenho 6 meses de vida. Ora, eu preciso que alguém me diga quando é que eu sou operado. Caixilhos e laminados. Marco Horácio e Eduardo Madeira. Sempre de manhã às 8h45 e à tarde às 6h15. Na Rádio Comercial. Caixilhos e laminados é uma oferta Vodafone e Suzuki Swift. Demonstrate and replicate to set the tone. Tome um banho de luar aos sábados na Rádio Comercial. É tempo para a Fala da Tribo. Demonstrate and replicate to set the tone. Sit back and wait. Iniciamos em março esta rubrica com o nome de Colher de Blues para recuperar uma memória de há uns anos atrás. E sempre na perspectiva de proporcionar um bom tratamento. Resolvemos também que nem só de blues vive o ouvinte da Rádio Comercial e destas horas de António Sérgio, entre a meia-noite e as três, terça a sábado, pelo que decidimos alternar blues e country music. A partir de agora, e o mês de abril, pertence a uma colher de country. Ten years ago, on a cold, dark night, someone was killed 'neath the town hall lights. There were few at the scene, but they all agreed that the slayer who ran looked a lot like me. Now she walks these hills in a long black veil. She visits my grave when the night winds wail. Nobody knows, nobody sees, nobody knows but me. The scaffold was high and eternity near. She stood in a crowd and shed not a tear. But sometimes at night, when the cold wind moans in a long black veil, she cries o'er my bones. She walks these hills in a long black veil. She visits my grave when the night winds wail. Nobody knows, nobody sees, nobody knows but me. The judge said, son, what is your alibi? If you were somewhere else, then you won't have to die. I spoke not a word, though it meant my life. I'd been in the arms of my best friend's wife. She walks these hills in a long black veil. She visits my grave when the night winds wail. Nobody Nobody knows, nobody sees, nobody knows but me. Nobody knows, nobody sees, nobody knows but me. Flesh and blood. Beside the singing mountain stream, where the willows grew, where the silver leaf of maple sparkled in the morning dew, I braided twigs of willow, made a string of buckeye beads. But flesh and blood needs flesh and blood, and you're the one I need. Flesh and blood needs flesh and blood, and you're the one I need. I leaned against the bark of birch, and I breathed the honeydew. Saw a northbound flock of geese against a sky of baby blue. Beside the lily pads, I carved a whistle from a reed. Mother Nature's quite a lady, but you're the one I need. Flesh and blood needs flesh and blood, and you're the one I need. A mockingbird sang just for me, and I thanked him for the song. When the sun went slowly down the west, I had to move along. These are some of the things on which my mind and spirit feed. But flesh and blood needs flesh and blood, and you're the one I need. Flesh and blood needs flesh and blood, and you're the one I need. And when the day was ended, I was still not satisfied. I knew everything I touched would wither and would die. And love was all that would remain and grow from all these seeds. Flesh and blood needs flesh and blood, and you're the one I need. Flesh and blood needs flesh and blood, and you're the one I need. Colher de Blues, a inauguração para este mês de abril, e escolhemos Johnny Cash. Johnny Cash, excertos do primeiro de 5 álbuns da caixinha Unearthed, com produção de Rick Rubin. Estes são ainda os títulos antigos, não as versões que Rubin depois pôs Cash a fazer. Esta que não saiu nada bem. Agora sim. I come from just the other side of nowhere to this big time lonesome town. They got a lot of ice and snow here, ain't half as cold as all the people I found. Everywhere I try to go here, somebody's always trying to bring me down. I've seen about enough to know where I'll be bound. I've got a mind to see the headlights shining on that old white line between my heart and home. Sick of spending Sundays wishing they were Mondays, sitting in the park alone. Give my best to anyone who's left, who's ever done me any loving way but wrong. And tell them that the pride of just the other side of nowhere's going home. Taking nothing back to show there for these dues that I've paid. But the soul I almost sold here, and the body I've been giving away. fading from the neon nighttime glow. We're heading for the light of day, just the other side of nowhere, going home. I've got a mind to see the headlights shining on that old white line between my heart and home. Sick of spending Sundays wishing they were Mondays, sitting in the park alone. Give my best to anyone who's left, who's ever done me any loving way but wrong. And tell them that the pride of just the other side of nowhere's going home. I got a mind to see the headlights shining on that old white line between my heart and home. Sick of spending Sundays wishing they were Mondays, sitting in the park alone. Give my best to anyone who's left, who's ever done me any loving way but wrong. And tell them that the pride of just the other side of nowhere's going home. Get off stage, Cash. Okay. Down a dangerous road I have come to where I'm standing with a heavy heart and my hat clutched in my hand. Such a foolish man. God ain't known no greater sinner. I have come in search of Jesus, hoping he will understand. If I give my soul, will he clean these clothes I'm wearing? If I give my soul, will he put new boots on my feet? If I bow my head and beg God for his forgiveness, will he breathe new life within me and bring her back to me? I had a woman once. She was kind and she was gentle, had a child by me who grew up to be a man. I had a steady job till I started into drinking. Then I started making music, traveling with the devil's band. Oh, the years went by like a mighty rush of egos. Our dreams and plans were all scattered in the wind. And it's a lonesome life when you lose the ones you live for. If I make my peace with Jesus, will they take me back again? If I give my soul, will he stop my hands from shaking? If I give my soul, will my son love me again? If I give my soul, and she knows I really mean it. If I give my soul to Jesus, will she take me back again? If I give my soul, will he clean these clothes I'm wearing? If I give my soul, will he put new boots on my feet? If I bow my head and beg God for his forgiveness, will he breathe new breath within me and bring her back to me? É o começo do desfile da Colher de Country, entrega de Johnny Cash, certos desta vez do primeiro dos cinco discos da Caixinha Negra, e neste caso com os certos de Who's Gonna Cry?